chegou. DJ Siqueira. DJ Siqueira. O top DJ da saudade do Pará. E a partir de agora, vai fazer a sua alegria, dando um verdadeiro clima na sua diversão. E tocando uma sequência que vai te fazer recordar de verdade. Tudo pronto pra mais um show de saudade? Tudo pronto pra mais um show de saudade? Pois tudo o que você queria, ele vai tocar e te emocionar. Sejam todos bem-vindos ao verdadeiro show de saudade. Porque agora, quem comanda é ele. Seja bem-vindo, meu top DJ Siqueira. Boa noite. Boa noite. Olha, se eu chegar tipo assim estranho, não liga não, tá? Depois a gente relaxa. Mas se um dia chegar muito estranho, bora recordar, vai. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Siqueirão. Mas se um dia eu chegar tipo assim, olha, muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Vem embora. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. E a gente já vai abraçando com carinho aí as famílias hoje por aqui. Grande Ronaldo aí do Bar Sol Gelada. Ele é a Cris. De boa. Chegou nessa pantera, meu irmão. Dá valor. O André da Vã Envenenada de Coraci. Também a Fernanda. Alô, Braga. Bora recordar sim, olha. Tantas vezes eu quis ficar solto. Uma lua a brincar no teu rosto. Amigo Pablo, cuida bem de mim. Ele, o seu grande amor, ele tá amando, Rafael. Então misture tudo dentro de nós. Para Anderson Sopitel. E aí, meu irmão? Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Marquinho do Icuí. Bora, ladrão. Quero ver. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mim. saudade. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Aí Marília, agora tu arrumou. Uahá. Agora deu certinho vocês dois. Casal mais romântico e apaixonado aqui, olha. Bora, Rui! Amigo Rui dos Cafajestes, obrigado, meu irmão, pela tua presença hoje aqui, viu? Obrigado também ao professor Tubarão, hein? Velhos tempos de aí do Explosão, hein? Vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio. Aí, farofa, na moral, essa música é na moral, na moral. Vem que eu te ensino. Só cheirando no cangote. Pra recordar. Social da saudade, meu irmão. Ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Isso aí é só no bar São Gelado, meu irmão, que toca. Alô, Ronaldo! Alô, Cris! Vamos lá! Pra recordar, meu irmão, o baile. Siqueirão. Chovendo, vai. Vai chover.

seu beijo quente que tão bem me faz. Vem, me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Segue o baile. Siqueirão, Pássaro Fênix. Me acorda. Me acorda, me sacode. Devo estar tendo. Amigo Jamaica, presta atenção. E daquele dos piores. Alô, Jamaica! Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Cadê o louro, presta atenção? Ela não foi embora. Anderson Sofitel, a senhora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Tudo embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei, e o tanto que eu te dei. É assim, ó. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te vi, Ronaldo. E te abraçava e te queria. Vi que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Amigo Rui, Rui dos Cafajestes. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia. Pra esse amor sobreviver, sua sombra passeando pela minha escuridão. Amigo Aleixo e a Kelly, chegando junto aí, olha. Casal romântico e apaixonado do Siqueirão. Não tenho mão. Bora, Aleixo, não aperta muito, tá? E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Amiga Sol das Impregnadas, olha o Sol. Sonhando noite adentro, tão perdido. E aí, Sol Lima? Tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido que podia estar voando e não consegue mais voar. Olha só. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais o nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer. Segue o baile. Alô, Gordinho! Toda noite. Gordinho do Para Estrela, meu irmão. Às 9 horas. O Jeep da Bia Helbe. E as meninas da Metrópole na época. Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo. Bora, Bragança. Usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios. É Marinho DJ Rafael. Me perco em. Muito em breve ele vai estar de volta aqui no Siqueirão, viu? Aguardem. Cada noite. Olha a Julie. A vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. Julie e o Tio Sam comemorando hoje aí, olha, o aniversário do nosso grande amigo Evander, o gigante dos badalados. Já já te bate os parabéns. Enquanto meu sonho ilusão não define, na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Às 9 horas, mais ou menos, eu me sinto aqueles braços tão pequenos. Eu a vejo. O casal Gleison. Gleison Sound também, a Valéria. Grande Gleison, lá do Roxy Bar, meu irmão. E em meus anseios. Obrigado, viu? Me perco inteiro em devaneio. Siqueirão. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. E aí? Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Vamos lá! Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Siqueirão, Pássaro Fênix. Começou o baile. Como é que é? De mim, triste lágrima rolou. É o clube. Na hora em que você me disse adeus. E você chorou. E eu chorei, chorei. E aí? Triste a lamentar. Você partir pra não voltar. E eu chorei, chorei, triste a meditar, de ver um sonho lindo se acabar. E o mundo? O mundo desabou sobre mim. Perdi até a graça de viver. Tu é doido, meu irmão. Enfim me humilhei, lhe pedindo pra ficar. Você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. De mim, triste lágrima rolou. De mim, triste lágrima rolou. Vem de embora recordar. Amigo Júnior da Mr. Shake, aí dos perseguidores. Bora, camarão! E eu chorei, chorei, triste a meditar, de ver um sonho lindo se acabar. Segurança Pantera só na retaguarda. O mundo desabou sobre mim. Perdi até a graça de viver. Você não quis ao menos me escutar. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. De mim, triste lágrima rolou. Segue o baile. De mim, triste lágrima rolou. Música nova pra vocês ouvirem aí, olha. Escuta a letra dessa música aí, meu irmão. Deixa que te fale um pouco. Eu sei que vais me ajudar. Eu nasci mais de mil vezes e não quero morrer mais. Olha o Daniel. Escapei de tantas guerras e sou cansado de chorar. E agora que estou de volta, quero viver mais. Olha só. Alguns nascem com tudo, para outros quase não há. Escuta essa música aí. O destino é o mesmo. Nascemos, vivemos, princípio e final. Companheiro, companheiro, aqui viver a vida. E o tempo voa sem. Aproveita a tua vida, cara. Desfruta tudo agora. E desta pra outra nada leva. Dessa pra outra tu não leva. Não leva nada. Viver a vida. Aproveita a tua vida. E o tempo voa sem parar. Desfruta tudo agora, que desta pra outra nada levas. Tem amigos que ficam, alguns vêm, outros vão. Esta vida é um jogo, é uma roleta que não para mais, companheiro. Alguém te perguntar se você escutou essa música, diga que sim. No Siqueirão. Levante a cabeça e não tenha medo, pois quem te critica não se olha no espelho. Procure a sorte e seja bem forte, não olhe pra trás. Vai, companheiro, viva esta vida. Para de mesa e faz tua vontade, companheiro, viva, viva até o final. Companheiro, aqui viver a vida e o tempo voa sem parar. Desfruta tudo agora e desta pra outra nada levarás. Companheiro, companheiro, aqui viver a vida. O tempo voa sem parar. Desfruta tudo agora. Que desta pra outra nada levará. Essa vida pra outra. O cara não leva nada, meu irmão. Te liga, viu? E o tempo voa sem parar. Desfruta tudo agora. Que desta pra outra nada levará. Companheiro, aqui vive. Se quem é o pássaro Pênis. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas mudou! Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Siqueirão, pássaro Pênis. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Olha o orgulho, hein? O orgulho da adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti. Subtenente jesuíto, meu irmão, com certeza. Se você é velha guarda no baile comigo ficar, mando embora minha. DJ Everton Mix, meu irmão. Se você me quiser, olha aí, Doquinha, meu amor, me farei você não. Bora, tio Sam, cadê eu? Você... O gigante não tá se destacando, e não tô vendo ele mais alto que ninguém aí. Se você me quiser. Bora, gigante. Se você. Ah, ele tá sentado, meu irmão. Se você me quiser. Se você me quiser. Lady, Lady, Lady, hein? Beijão carinhoso. Ela tá feliz da vida, comemorando o nível do Morção aí, olha. É? Logo mais tem. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se você me quiser e comigo ficar, mando embora minha dor. Se você me quiser, se você me quiser, eu lhe dou minha dose e farei você muito. Você quer? Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, é assim, ó. Silviane Mello, hein? Alô, Silviane. Eu ontem fui rever o meu amor. Hoje ela tá recordando do pássaro. O tempo passou. O tempo não para. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Só. Eu sou seu amado, amante e amigo. Abraçando com carinho e as meninas da Via Show. Alô Marília, Gleice, a Gleice Kelly, né? Fica comigo. Também a Fernanda. Olha só. Ela casou porque de tudo ele tem. Ele tem carro, tem? Carro, casa e dinheiro. Ah, então papai. E ela quer bem. Por que liso? Porque eu nada tenho. Meu irmão, o cara chega liso na festa. É muita onda, viu? É muita onda, meu irmão. Júnior da Mr. Shake. Ele e a sua esposa, a Kátia. Alô, Kátia. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. Por que dizer? Porque eu nada tenho. Para Jamaica! Não casou comigo. O pássaro Fênix Siqueirão, the best. Bora começar a fazer a onda assim agora, hein? Quero ver, quero ver. Sinto o corpo todo arrepiar. Olha só. É só ver você chegar. Aonde? Nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu pego no boto fé, Júnior. Seu nome, menina. Bateu a boca, camarão. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais, meu Deus. Bora, menina. Menina, amo você. Professor Tubarão, com certeza recordando uma época Pai d'Égua, viu? Tá de boa, tá no Siqueirão, hein? Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador como estou agora. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Meninas da Via Show. Eu sinto saudade, é demais. Também as meninas da Metrópole. Menino. Ô, menina, olha a Help, tá aí, meu irmão. Sei. Na moral, eu não boto fé, Help. Eu quero saber o seu. Beijão pra você, viu, Help. Menina. Depois eu quero falar contigo, tá? Tá? Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais, meu desejo. Menina, amo você. Menina, amo você. E a gente recordar, hein? Sozinho dentro do teu quarto, numa deprê, meu irmão. Mais uma noite sem amor. Cara, sozinho, meu irmão, é muita onda. Mais uma vez, sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. E esta noite? Esta noite eu quero. Tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Amigo Ronaldo aí do Barço Gelada, lá do Cordeiro de Farias. Ele e a Cris. De boa no Siqueirão, obrigado, tá bom? DJ Dinei Nunes. DJ Dinei, tá recordando aqui, valeu Dinei. Mais uma noite sem amor. Mais uma vez sozinho estou. Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite. Aí um grave. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh, oh. Alô, impregnadas. Beijão carinhoso, tá bom? Vem te embora. Pra você. Você não aceitou, então chorei. É assim, ó. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas você sabe que não sou de desistir. Égua. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Você vai ser todo. Luahá, Luahá. Luahá dos perseguidores. Alô, Júnior! Aí, o tio Sandra, vem a Juni. Quero bater os parabéns aí pro Evander. O gigante aí dos badalados. Lady, Lady, Lady. Quero ver. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Papai, eu fiz loucuras por você. Foi tempo perdido pra dar certo. Mas sabe que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. A Rosa e Augusto. Alô, Augusto, cadê ele? Alô, Carmen. Eu sei que tudo pode. Equipe Castanheira, um beijão pra você, Carmen. Olha só. Um dia você vai ser todo meu. O Siqueira vai ser todo meu. Todinho da cabeça aos pés. Manos da saudade, hoje aqui no Siqueirão, valeu! Alô, Zorro! Zorro e a sua primeira dama, hein? Valeu! Toda a equipe castanheira aí! A Carmen, a Rose e a Leia! Aê, Pantera, vai lá! Minha solidão não tem mais razão. Hoje eu sei. Jamais a prestação. Qual foi, meu irmão? Tu quebrou, tu trincou. Pois te encontrei, não vou te perder. Eu quero te amar. Você encontrar alguém que te ama de verdade. Ouça o meu conselho. O Pantão já tá faltando. Tá fazendo muita falta, né, Mr. Shake? Delário. Agente prisional preto. Os perseguidores do Siqueirão, viu? Alô, Rá! Foi tão grande a Siqueirão, hein? Foi tudo lindo te conhecer. Vamos viver numa boa, só eu e você. Para beber pra bobo. Foi tudo lindo te conhecer. Vamos viver numa boa, só eu e você. Saúde lá do Roxy Bar. Ele é a Valéria, meu irmão. É assim, ó. Tudo começou quando eu te encontrei. Numa noite fria e triste, você me apareceu. Foi tão grande a emoção que meu corpo estremeceu. Olha, Pablo. Você me olhou. Amigo Pablo, o homem da Rede Selva. E um grande amor. Ele hoje é muito bem acompanhado, curtindo o nosso Siqueirão, hein? Valeu! Foi tudo lindo. E aí? Te conhecer. Vamos viver numa boa. Só eu. Só os dois. Foi tudo lindo. Te conhecer. Vamos viver numa boa. Só eu. Dizendo, te amo, me beije com amor. Siqueirão. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Chega junto! Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, ficou correndo de amor. Só. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, ficou correndo de amor. Oh, oh, oh, oh. E a gente vai fazendo a onda, a gente vai produzindo alegria, tocando a saudade gostosa. E já já tem os parabéns do nosso grande gigante aí, meu irmão. E olha. Alô, Evander. Uma voz. Alô, Badalados. Dizendo, te amo, me beije com amor. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Top DJ Siqueira, fazendo a alegria de todos que curtem o nosso Siqueirão, o melhor. Lady, Lady, Lady, tá feliz? É, o gigante tá no berço. Alô, Badalados, quero ver. Amigo Bronze, homem das aparelhagens. Alô, Bronze. Menina do mar, deitada na areia. E aí? Até o sol, quando te vê se incendeia. Quando entra na água, deixa doce o mar. Você deixou tanta paixão em meu olhar. É assim, ó. Queria ser o sol pra broncear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Chega junto! Ensina a sua canção. Meninos da Saudade da Pratinha, bora Léo, Carrascão. Bora lindo, empresta teu chapéu amanhã pra mim na feira. Morena, serena, égua da morena, né? O amor que eu sinto é maior que a maré cheia. Morena, sereia, eu vivo sonhando que estou te amando. Aqui nos lábios meus, olha minha boca com os beijos seus, me ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto, pedaço de pecado que eu desejo tanto, mergulha no meu coração. Bora, Leite. Morena, sereia, oh, morena, o amor que eu sinto maior que a nossa equipe castanheira. Morena, alô Carmen, sereia, tá de boa aí, né? Já já eu vivo sonhando que estou te amando na areia. Morena, sereia, o amor que eu sinto é maior. A gente vai que vai recordando assim, ó. Siqueirão, Pássaro Feliz. Olha, professor Tubarão. Que você esqueceu de mim. Isso é tempo bom. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim. Você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não. DJ Everton Mix, tá por aqui também, viu? E Matheus, parabéns aí pro Evander. Alô, gigante. Baixinho do Pará Estrela. E as meninas da... as meninas da metrópole na época aí, olha aí, ó. E não sei mais como encontrar. Como é complicado, hein? Como é complicado a gente amar. DJ Siqueira. Eu gostei demais do teu calor. Eu curti demais o teu sabor. E agora? Agora eu não sei não, eu não sei não. Agora eu não sei não, eu não sei não, não sei não. Silviane Mello, hein? Hoje dando uma volta aqui no clube. Seja bem-vinda, tá bom? Casal BN Show, lá de Santa Isabel. Vlad e a Leide, obrigado, viu? Também um alô pro Edgar e a sua primeira dama Lorena. E também com a Dani também, viu? Valeu! Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Como é complicado a gente amar, né? Eu gostei demais do teu calor. É onda. Eu curti demais o teu sabor. E agora? Agora eu não sei não. Eu não sei não. Agora eu não sei não. Eu não sei não. Não sei não. Siqueirão. lá vai eu. Vou te procurar. Rapaz, cadê o Marquinho do Icuí, meu irmão? Tá incubado esse moleque, meu irmão. E ao te encontrar. Alô, Marquinho! Falarei do meu amor, que é quem te conta. DJ Marquinho aí, o DJ proprietário do Chique Som, lá do Icuí, meu irmão. Do mar a imensidão e da noite um esplendor. Essa história não tem fim, é o começo da estação. Meu coração procura porra no escuro, meu irmão. Eu preciso te ver, sem pena de mim. E a galera comemorando, com certeza. A galera do Flamengo hoje tá feliz. Com certeza aí a galera do Flamengo hoje, o grito preso na garganta de campeão da Libertadores. Com certeza hoje, todo mundo bebê morando, hein? Aqui no clube. Bora recordar. Vou te procurar, seja onde for. Essa música aí, com certeza, às vezes a pessoa não dá valor quando a pessoa tá do lado aí, viu? Mas quando perde, estou escrevendo esta carta pra dizer. Mas quando perde é mais ou menos assim, cara. Quer correr atrás, quer lutar pra reconquistar, e às vezes pode ser tarde, viu? Então valoriza essa pessoa que tá do teu lado aí, viu? Estou escrevendo esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir. E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta, hein? De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo eu saberei para onde vou. Tchau! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Vem embora. Siqueirão, Pássaro Fênix. Segurança Pantera, meu irmão. Estou lhe escrevendo esta carta. Ronaldo e a Cris. Estou indo embora. Ronaldo Barça Gelada, valeu, hein? Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar, olha, tudo vai descobrir. Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim.